Introdução Workshop 522. Segredo. Tudo a partir do amor do Criador. Campos únicos para a diversidade. Respeito à mulher. Cultura ariana da Pérsia. Hoje, o segredo da criação foi desvendado pelo Sr. Cash, que é que toda a criação é feita a partir da emoção do Criador. De certa forma, isso significa que tudo é criado a partir do amor do Criador. Muitas vezes nessas introduções, mencionamos que as pessoas dizem o tempo todo, é tudo sobre amor. E todos esses anos e anos de ensinamentos, fazendo materiais nano e GANs, reatores giratórios para sentir os campos, e até mesmo a vez em que um buscador de conhecimento criou materiais a partir dos campos de GANs giratórios, tudo foi feito para que pudéssemos chegar a uma compreensão mais profunda da própria vida e de como tudo é feito. E agora sabemos o que isso significa de forma científica e podemos mostrar isso aos céticos. Mas não se trata de mostrar algo no estado da matéria, mas sim de entendermos quem somos, de onde viemos e qual é o nosso propósito na vida. De fato, ele disse hoje que precisamos saber essas coisas antes de podermos entrar na comunidade universal. Tentaremos organizar isso de uma forma que faça sentido para nós humanos. Sabemos que tudo começou a partir de um único campo que se volta para si mesmo e interage consigo mesmo para formar plasmas, e também que dois campos podem interagir para fazer o mesmo. À medida que os plasmas interagem uns com os outros e começam a se acumular, passamos da física para a química até chegarmos à alma e, por fim, à alma do Criador. E aprendemos que em nossas caixas GANs podemos controlar a maneira como os campos interagem uns com os outros para manifestar coisas diferentes. Também aprendemos sobre transmutação, em que a alma do homem se expande sobre a alma da fisicalidade e a fisicalidade para embutir a alma da fisicalidade dentro de si mesma no estado de energia de plasma, e então ir para outro local e manifestar novamente uma fisicalidade diferente de acordo com a interação de nossa emoção com os campos do ambiente, incluindo a inércia e outros campos. A forma como aparecemos nesse ambiente dependerá de todas essas interações e se nos sentirmos satisfeitos com isso, nos manifestaremos. Nesse modo de viajar, temos que combinar com os campos do destino para podermos ir até lá. Se pensarmos bem, para o que esses dois parágrafos e esse workshop estão apontando? O campo único. Que tudo vem de um campo único. E só sentindo isso, e se nos voltarmos para nós mesmos, o que teremos? O campo único. Então, em essência, somos esse campo único. Viemos dele, gostamos de criar com ele e depois voltamos para ele. Todos esses anos de ensino são apenas sobre como os campos únicos dançam e brincam consigo mesmos. De fato, dizem que essa dança continua por toda a eternidade. E o Sr. Cash, em seu infinito amor e generosidade, abriu e continua abrindo novas maneiras de dançar com os campos e com a energia do plasma. O plasma não seria apenas outro nome para o campo único? Agora há uma nova maneira de viajar, que é conectar-se diretamente aos campos da emoção do Criador. E como nós e tudo mais é criado a partir desses campos, já estamos conectados a eles. E uma das maneiras pelas quais os seres humanos estão conectados é por meio da ligação entre o carbono 12 e o carbono 14 no aminoácido do nosso próprio corpo. Portanto, não precisamos combinar com a força do campo do destino. Em vez disso, por meio de nossas emoções, podemos nos conectar diretamente às emoções da alma do Criador e aparecermos instantaneamente onde quisermos. O carbono 14 faz parte dos raios cósmicos que preenchem o universo. Ainda há outro campo que devemos considerar, que é a alma do ambiente, que determinará como apareceremos no destino. O poder da alma do ambiente pode ser visto nas diferentes raças, em diferentes locais deste planeta. É por isso que raças diferentes têm características comportamentais diferentes e assim por diante. E porque em um lado de uma montanha as pessoas se comportam de forma diferente do que do outro lado da montanha. Infelizmente, pessoas ignorantes às vezes usam a beleza da diversidade para discriminar e criar divisões. Na ciência do plasma, todos nós temos acesso igual ao conhecimento da criação e entendemos que todos nós viemos do mesmo campo único e, na realidade, somos todos um só. A extensão de nosso conhecimento é que a emoção da alma do Criador tem o poder de criar em qualquer lugar do universo por si mesma. Ela não precisa de um substrato de estado de matéria como o óvulo e o espermatozoide, pois pode criar diretamente a partir dos campos qualquer entidade ou vida que desejar. Para resumir o processo de criação, temos a emoção da alma do Criador que interage com a alma do ambiente, a alma do homem e sua emoção, e os campos magnéticos e gravitacionais da inércia do destino e outros campos, como o sistema solar, a galáxia e os universos, para criar uma entidade e a essência da própria vida. Portanto, embora tenhamos o campo único da emoção da alma do Criador, ele ainda segue a lei de como os plasmas interagem para criar a vida. Parece muito complicado manter o controle de todas essas energias diferentes, mas, na verdade, todo esse conhecimento já está dentro de nós. Como fomos criados a partir disso, temos acesso direto a esse conhecimento. Nosso trabalho é nos iluminarmos com o conhecimento dentro de nós e aprendermos a usá-lo. É por isso que o Sr. Cash mostrou a imagem do aminoácido sendo criado a partir dos campos em uma mesa de ácido inoxidável no laboratório mais avançado da China. E foi por isso que ele disse que se você entender essa imagem, saberá que as religiões acabaram. E porque os princípios, porque os principais cientistas começaram a tremer também, pois a alma deles sabia que o tempo deles de controle havia acabado. O Sr. Cash disse para ouvirmos essa aula centenas de vezes, mas que, em essência, a entendêssemos pelo menos uma vez. Nossos cientistas nos treinaram para não acreditar que os campos sejam reais, muito menos que sejam capazes de criar vida. Fomos treinados apenas para acreditar no estado da matéria, que é simbolizado pelo óvulo e espermatozoide. Somos a fisicalidade e é isso. Não saia desse parâmetro, ou você acabará fora da sociedade e de suas normas. Portanto, se entendermos que o aminoácido nessa imagem é criado a partir das interações de campo desses reatores, então todos os antigos sistemas de crença em nós se desfazem e nos tornamos assim livres. É por isso que o cientista teve que esfregar o dedo na gordura para verificar se realmente estava lá essa gordura. Será que foi a falta de conhecimento sobre a alma e a fisicalidade do dedo que o levou à ignorância? Isso é algo para sentirmos. De onde vem a nossa ignorância e se queremos continuar a nos apegar a ela? Se aceitarmos que os campos podem criar o aminoácido e que a vida não precisa ser criada apenas a partir do estado da matéria, então poderemos refletir isso em nossa própria vida, que fomos criados a partir dos campos. Se realmente entendermos isso, a transmutação será fácil para nós, pois por meio de nossa emoção, nos converteremos novamente em energia do plasma e por meio de nossa emoção, viajaremos para onde quisermos e nos manifestaremos de acordo com as leis de como os plasmas interagem. Portanto, agora descobrimos que temos tudo dentro de nós. Mas se não pudermos aceitar isso, podemos usar os sistemas da Fundação Cash para criar os campos e as condições necessárias para a expansão de nossa alma e para viajar. Já fazemos isso em nosso estado de sonho e com os sistemas e as sessões de sextas-feiras. Gradualmente assim, nos tornaremos conscientes disso e poderemos controlar para onde vamos. O Sr. Cash está nos dando uma oportunidade especial de fazer isso em Sanya, na China. Podemos fazer nossos copos da vida de acordo com nossos desejos e levá-los para a China. Eles interagirão com os sistemas especiais que podem criar raios cósmicos e os campos da alma do Criador, e os verdadeiros desejos de nossa alma se manifestarão em nosso copo. Lembre-se de que ele disse o verdadeiro desejo de nossa alma. Portanto, devemos ir à Sanya com um coração e uma intenção puros. Se entendermos o que acabou de ser discutido, essa é a chave para o mundo da criação. Não apenas recebemos a chave, mas em Sanya nos será dado o carro para testar a nossa alma. A alma do buscador de conhecimento que conseguir fazer isso despertará e irá para a Sanya. Um método ainda mais fácil nos foi presenteado. O Sr. Cash nos deu o segredo das três garrafas testadas pelas autoridades nucleares na Bélgica. Os instrumentos deles detectaram diferentes campos poderosos nas três garrafas que eles mesmos não podem criar nem compreender. E tudo que o Sr. Cash fez foi soprar na água das três garrafas. A água era a mesma em todas as garrafas, mas os campos eram diferentes. Ele nos demonstrou o poder de nossas emoções e por que precisamos compreendê-las e criá-las. Isso é o mesmo que as escrituras chamam de soprar a vida para a existência. Alguns buscadores de conhecimento podem tentar soprar a vida em seus copos, em Sanya. Sr. Cash voltou a falar sobre as religiões e como os livros sagrados foram alterados com o tempo. Dessa vez, ele disse que Maomé afirmou claramente que jamais faria mágica, pois a mágica feita por Cristo e Moisés foi mal interpretada pelos seus seguidores. E o Sr. Cash disse que não fará mágica, mas que quer nos ensinar a entender a ciência disso. Um dos tabus que os muçulmanos têm com relação à lua é que está escrito que Maomé mostrou a mágica de dividir a lua ao meio para fazer com que as pessoas acreditassem nele. O Sr. Cash diz que isso deve ter sido acrescentado posteriormente, e então o clero da época disse que foi Maomé, embora ele tenha dito estritamente que não faria mágica. Novamente, a questão é que as pessoas não querem entender a essência dos ensinamentos, mas querem manter sua fé cega nas palavras físicas escritas. Esperamos que isso nunca aconteça com a Fundação Cash e que a alma do conhecimento seja recebida pelas pessoas. Em seguida, ele deu um longo ensinamento sobre como, quando o Irã foi convertido ao islamismo pela espada, as mulheres acabaram com metade de seu valor em relação aos homens. Isso requer um estudo um pouco mais aprofundado da história persa e da época de Ciro o Grande e Dário, para que se entenda com mais clareza. Ele destacou hoje que a antiga cultura persa de Zoroastro colocava a mulher no ponto mais alto de respeito na sociedade como criadora, porque ela cria filhos e entende como os campos do amor são transferidos para a criança. Sempre dizemos que as mulheres sentem e os homens pensam. E vemos isso na Fundação Cash, onde as mulheres aprendem sobre a alma e os homens fazem magraves. Isso é muito estranho para as pessoas ocidentais e modernas compreenderem, porque através de Hollywood, da publicidade, da internet e de tudo mais, as mulheres foram degradadas a objetos sexuais, onde sua essência e poder são explorados pelas corporações para ganhar dinheiro. E, infelizmente, muitas mulheres são vítimas desse fluxo e se renderam a ele. O Sr. Cash disse que deseja mudar o status das mulheres modernas e trazê-las de volta à posição elevada que já ocuparam, como na antiga sociedade Zoroastro na Pérsia. Os estudiosos às vezes se referem a ela como uma sociedade matriarcal, mas como eles são dominados por homens, eles não entendem realmente a essência do que isso significa. Mas se quisermos entender do que ele está falando, isso ainda está vivo em alguns lugares na Índia hoje, onde as pessoas são religiosas e seguem o antigo ethos ariano. Só de mencionar o nome ariano, teremos uma grande resistência em nosso cérebro, porque Hitler distorceu o verdadeiro entendimento da cultura ariana e inventou mentiras para se adequar ao que ele queria justificar em suas ações. Isso é exatamente o que o Sr. Cash está dizendo sobre o que as religiões fizeram com as suas escrituras. Vou explicar brevemente meu entendimento do que aprendi. A literatura mais antiga que temos são as escrituras indianas dos Vedas, que foram escritas pelos arianos, que ficaram conhecidos como Rishis da Índia, ou Mestres Iluminados. Um brâmane me explicou que apenas algumas escrituras védicas foram traduzidas para estrangeiros, o restante eles guardam para si. Há milhares de anos, os arianos se espalharam pelo mundo. Um ramo foi para a Europa, um para o Tibete, e para a China, Shan, e outro para a Pérsia. Irã significa a terra dos arianos. As primeiras religiões começaram com Zoroastro, e muito provavelmente ele era um rishi ariano. Após a última era glacial, há 10 mil anos, todas as culturas eram principalmente adoradoras de Devi ou adoradores da deusa, o que significa que eles rezavam para obter algo para si mesmos. Eles não conheciam o transcendental, que significa o criador ou o vazio. Nas religiões transcendentais, não se constroem templos nem se adoram estátuas, mas sabe-se que Deus está dentro de nós. Por alguma razão desconhecida, nesta época, os rishi arianos tinham esse conhecimento e o disseminaram para a humanidade. Assim, de certa forma, a partir da história registrada, Zoroastro foi o pai das religiões e ele seguiu o ethos de Mitra. Portanto, a antiga sociedade persa vivia de acordo com esses princípios e, nesse sentido, as mulheres protegiam a sociedade e a faziam prosperar. Vou terminar aqui com essa ideia. Na história de Heródoto, ele explicou como os persas viviam de forma simples e como valorizavam o fato de falar a verdade. E o que os corrompeu com o tempo foi a influência dos gregos. Espero que alguns de vocês se interessem em tentar descobrir a verdadeira história da humanidade, e não o que os colonialistas e as elites querem que acreditemos para que continuemos escravos assim. Outros tópicos desse workshop. O Criador tem uma única emoção de dar e amar que não muda como a emoção do homem, que muda devido a diferentes interações de campo. Ouça o ensinamento de hoje 100 vezes. O homem não pode criar filhos por meio da fisicalidade no espaço. Ele precisa fazer isso por meio da alma, que então decidirá se quer ou não manifestar a fisicalidade. A alma do Criador cria por meio dos campos, e o planeta se tornou a estrutura do DNA, e a essência da emoção do Criador se tornou seu RNA. É por isso que você carrega todo o conhecimento da criação dentro de si. Mitra é a alma da fisicalidade do Únicos. Foi a essência da vida os campos ou as emoções? Tudo tem uma alma que leva à sua criação. O Sr. Cash explica a vida pessoal e que ele está presente em todos os lugares em que está emocionalmente envolvido, não na fisicalidade, mas na alma. Ele sabe o que está sendo dito sem ouvir, e todos nós chegaremos a esse estado na transmutação. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop 522. Vamos ver como compartilhamos o que pode estar escrito nos livros do conhecimento. Aqui somos todos servidores para esta criação. Como foi dito no vídeo de introdução e em todos os ensinamentos que fizemos até agora, a direção da Fundação Cash leva o homem a um ponto, que é o ponto da criação. A realidade é que estamos vivos porque duas pessoas tomaram a decisão de criar uma alma e nós somos o resultado disso. Da mesma forma, nós nos tornamos criadores de outras almas como nossos filhos e eles continuam com isso. Mas em essência, estamos conectados a todos, em todas as gerações, por meio de nossos antepassados. A pergunta a ser feita é: de onde vieram os campos originais de nossos antepassados? Se dissermos que é do Únicos, isso também é uma coleção de campos que foi criada a partir de algo. Então, de onde se originaram esses campos? De onde veio tudo isso aqui? E quem criou o campo magnético original? Se considerarmos todo únicos como uma bola de massa para assar de onde tudo é criado, então seus campos foram criados a partir dos campos de outra estrutura. Mas de onde veio essa massa? Não se pode ter massa sem farinha. E de onde veio essa farinha? Nos livros finais, temos que entender a origem de onde tudo começou. Como os campos magnéticos originais foram criados. Qual é a essência por trás disso? De onde veio a origem da criação que levou à criação do primeiro campo que levou à criação de interações dos campos residuais de si mesmo? Em que ambiente o Únicos foi criado? Lembre-se, nada pode existir sem um container. Tudo precisa ter um espaço para ser contido. Não importa se você o coloca em um pote, ou em um saco plástico, ou simplesmente cria campos ao redor dele. O homem precisa entender a essência do conhecimento da criação antes de se tornar um homem do espaço e poder participar da comunidade universal. Ele precisa entender de onde veio seu universo e de que comunidade faz parte. Como homem ou mulher, você criou os campos que levaram à criação de outra alma. E essa alma, ao longo do tempo, interagirá com outras e criará outras da mesma forma que você foi criado. Uma será chinesa, uma inglesa, duas chinesas, duas iranianas, uma iraniana, uma americana e todas as outras combinações que levam a uma mistura de raças neste planeta. Agora é preciso considerar que mistura levou à criação do homem. Dizemos que tudo foi criado do jeito que é por causa da geografia, por causa da água e isso e aquilo. Mas tudo tem uma alma que levou à criação de nós, ou da vida, e não importa onde. Então, quem está por trás dos campos originais que levaram à criação da Terra e do Sol e das energias que criaram o Sol? De onde veio a alma do Sol? O dilema dessa pergunta precisa ser respondido pelo homem para que ele saiba para onde está indo no espaço. Ele precisa saber qual é o propósito da vida. E cientificamente, como homens, estamos chegando a esse ponto de compreender a essência e a origem da criação. Talvez pela primeira vez na Conferência de Sanya na China, mostraremos quais são os primeiros sinais de como e quando a criação começou e como os campos se uniram para indicar o seu início. Tudo o que falamos precisa ser desenvolvido fisicamente, mostrado e entregue. Todos vocês estão esperando que as unidades de gás de plasma e o gerador de energia apareçam e lhes deem o que desejam. Temos essa tecnologia em nossas mãos e a mostramos repetidas vezes às autoridades e vemos como as autoridades se arrepiam e tremem, porque eles veem a mudança que está aqui. Outros também estão tentando produzir o gás, mas ninguém consegue criar gases da maneira como é feito por meio da tecnologia do plasma. Há alguns meses, o governo chinês nomeou um de seus principais cientistas para ver como produzimos gases em questão de minutos, e pude ver o tremor em seus olhos. Como uma autoridade importante na China, sua educação agora não vale nada. E ele sabia disso. Eu pude sentir sua alma dizendo: nosso domínio da ciência não tem mais significado, porque agora pode ser feito sem diplomas e até por um pequeno garotinho. Podemos entregar tudo o que falamos ao compreender a essência da criação e entregamos tudo o que dissemos que faríamos. Mas o nível de compreensão da sociedade não está pronto para isso. Quando mostramos como a vida é criada por meio do aminoácido ou proteína que leva à criação do homem, um dos cientistas tocou a gordura na mesa perto do reator e eles disseram ao chefe que isso levou todo o conhecimento deles a zero. Porque eles podem operar um sistema de plasma simples e criar proteínas a partir de suas interações com o ambiente. Ele não precisa da Terra ou da estrutura do sistema solar. A vida física pode ser criada em qualquer lugar da Terra e nós já demonstramos isso. Em Sanya, pela primeira vez, mostraremos como o aminoácido e a vida foram criadas e podemos criar qualquer vida em qualquer posição, em qualquer lugar do universo, porque podemos controlar os campos da criação. Controlamos a compreensão da criação. A apresentação na China trará uma mudança no limiar da ciência do homem. Permitiremos que vocês vejam o que é criado nos diferentes sistemas e ambientes que configuraremos durante a conferência. Um deles será a condição de um oceano, e outro será a condição de outra coisa, e vocês poderão testemunhar isso. Veremos como criamos vida. E se esses campos podem criar vida, então de onde vieram os campos que levaram à criação de nós? Talvez mais para frente, em Teherã, Washington, mostraremos como podemos criar um homem em uma garrafa ou um homem em um sistema. Podemos criar a essência do DNA e do RNA em um sistema sem um pai e uma mãe, ou qualquer interação da fisicalidade do homem. Temos que quebrar todos esses tabus na ciência para que o homem comece a olhar de forma lógica e científica para todos os aspectos da criação. Quando você puder ver como o aminoácido ou a proteína é convertido a partir dos campos, então você entenderá como converter sua alma como um campo em transmutação para uma entidade, em qualquer ponto em que você queira se manifestar. Não se trata apenas do fato de podermos produzir gases, mas também de podermos produzir proteínas ou o que mais quisermos. O ponto principal é que podemos criar vida. E a maneira mais fácil de estruturar essa vida que criamos é usar nossa própria alma, porque ela já está pré-definida como uma massa, e é como usar um fermento para criar outro pão. Você não precisa de um óvulo e de um espermatozoide. Você não precisa do que eles chamam de todo tipo de imagem com DNA. Por meio de sua própria emoção, você pode criar um ser de você mesmo bem na frente dos seus olhos. Não precisa ser uma criança. É uma vida que sobreviverá na extensão do universo. Você precisa entender esse processo e compreender o princípio da interação. Entenda de onde isso veio, que isso levou à criação da emoção do desejo e depois à criação de outra entidade viva. Então, muitas de suas perguntas devem ser respondidas. Será que o homem foi criado por meio da interação dos campos do ambiente com a essência da emoção do Criador? Será que o homem pode criar vida usando esses campos? De certa forma, o planeta se tornou o DNA, e a essência da emoção do Criador se tornou o seu RNA. Se for assim, então você entende por que você carrega todo o conhecimento da criação dentro de você, porque ele veio junto com os campos da emoção do Criador. O Criador tem o poder de criar por meio da presença da emoção dele, e o tipo de criatura que ele cria depende do ambiente e do tipo de campos que interagem para criar essas entidades. Na entidade está a essência da alma do Criador, que sopra vida dentro dela e lhe dá a dimensão da emoção e da vida. Agora você entende por que ensinamos a vocês a sequência de ensinamentos que fizemos nos últimos anos. Em alguns livros eles dizem: nós sopramos a vida dentro. De certa forma, esse é o segredo da criação. Sua emoção não precisa de algo material para ser transferida para outra pessoa. Ela não é um alimento. Suas emoções são campos que informam o outro. Quando você demonstra emoção por meio de lágrimas, riso, raiva ou qualquer outra coisa, você transfere campos para o outro e ele sente isso. Essa é a mesma maneira pela qual a essência da origem da criação foi transferida para o homem ou para qualquer outro ser no universo. O homem tem que entender como a interação dos campos de sua alma do homem com a alma da fisicalidade cria suas emoções, e como a interação da alma do homem com a alma do Criador cria as emoções da alma do homem. Tanto a alma do homem quanto a alma do Criador precisam se conscientizar de suas interações. Então não importa quantas almas você tenha, todas elas vivem dentro da emoção dos mesmos campos. O importante é como elas interagem e quais emoções criam umas com as outras. Isso é importante apenas para elas, porque a origem ou a alma do Criador é sempre constante em sua emoção. Em outras palavras, a emoção do Criador não muda como as emoções do homem. Então vem a pergunta: a origem da vida foi os campos ou as emoções? E isso responde a todas as perguntas sobre a criação que foram dadas nos livros sagrados com mistérios e foram dadas a todos os seguidores. Essa pergunta foi respondida nos últimos 2 minutos. Você precisa entender como você foi criado. Dissemos que, em essência, sua alma interage com a posição, o tempo e o lugar em que você chega. A emoção que você cria determinará como você se manifestará naquele lugar. Se você se tornar um mestre e puder mudar a emoção e a força de sua alma, então você também poderá mudar a sua forma. Você pode ser um cachorro hoje, um gato amanhã e uma pedra no dia seguinte. É como colocar uma ervilha, uma pedra e um grão de arroz no mesmo copo de água e observar como cada um reage nessa água por meio da essência da alma dessa entidade. A água é como a essência da emoção do Criador. Se você entender o que está sendo dito aqui, então você encontrou a chave para a essência da criação e do Criador. Entender a emoção do Criador pode levar 1 segundo, e então alcançamos a alma do Criador, ou podemos passar a vida inteira batendo a cabeça no chão 17 vezes por dia e nunca entender e alcançar o ponto de maturidade. Uma criança no ventre de uma mãe camponesa pode alcançar o Criador no momento do nascimento e escolher não carregar a fisicalidade e passar 80 anos sofrendo neste planeta, mas sim ir direto para o Criador. Se você não entender a essência do que mostraremos a você e do que você vivenciará em Sânia, será apenas mais um jogo em que mostraremos coisas, mas você não entenderá onde estamos levando você. Vocês não entendem o que isso significa. Na verdade, se vocês tivessem entendido isso na primeira vez em que lhe mostrei uma imagem da tecnologia, vocês teriam entendido que o jogo das religiões acabou. Mas como vocês não estão cientes do que está acontecendo, vocês nunca entenderam a dimensão da maturidade do homem e a compreensão da totalidade de onde os campos vêm, para onde eles vão e como eles interagem. Antes de colocar essa foto do cientista chinês esfregando o dedo no aminoácido na sua frente, eu fiz a mim mesmo uma única pergunta. Será que alguma dessas pessoas entende o que está sendo compartilhado aqui? Algum de vocês entende o que significa o toque desse homem no aminoácido? O aminoácido foi criado a partir de interações sobre o estado da matéria do aço. Na foto, você vê a linha feita pelo dedo no aminoácido, e dentro havia um pedaço de madeira e também alguns papéis. Não podíamos ver o aminoácido no papel e na madeira, porque as interações com a madeira e o papel eram diferentes e criavam uma estrutura diferente, que não podia ser vista da mesma forma. No aço, ele se manifestou como uma proteína. Mas de fato também estava no papel e na madeira. Cada um decidiu se manifestar de uma maneira diferente. E na madeira e no papel ele não era visível. Só era visível no aço inoxidável de um dos laboratórios mais avançados do governo chinês. Para o cientista que tocou o aminoácido, você poderia se perguntar: foi devido à falta de conhecimento dentro da alma e da fisicalidade do dedo na imagem que o levou à ignorância? A interação dos campos com o ambiente ou aço fez com que os campos se mostrassem como um aminoácido. Se você criar o ambiente certo dentro disso, você pode criar qualquer forma de vida, porque a essência da vida no movimento dinâmico deste planeta está conectada a esse aminoácido. E então há combinações das interações de campo do estado da matéria criadas pela interação dos campos deste planeta com seu ambiente, o que chamamos de sistema solar. Quando você passa pela transmutação e se manifesta em outro lugar e tempo, então você se manifesta da maneira que deseja para confirmar a sua existência. Essa imagem do aminoácido se formando no aço é tão fundamental que, se você entender como ele foi criado, então você entenderá como você será criado quando passar pela transmutação. Isso lhe daria a chave para o mundo da criação. Em essência, trata-se de entender a emoção do Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Essa imagem é a emoção, não a fisicalidade. Não é nem mesmo a alma do homem. Porque quando criei o homem, dei vida à sua existência por meio da interação de seus campos com minhas emoções. Se vocês, buscadores de conhecimento, entenderem isso, vocês dominarão a transmutação em pouco tempo. Mas se vocês ainda estiverem no marasmo de tentar ver a fisicalidade, vocês continuarão procurando pelo resto de suas vidas e por muitas gerações futuras e nunca encontrarão. A essência de como o homem ou qualquer ser no universo foi criado e existe vem da condição dos campos do ambiente e de como ele interage com os campos das emoções do Criador. Essas interações se manifestam naquela posição, lugar e tempo. É da mesma forma que sua alma, a alma da fisicalidade e os campos das estruturas de nossa fisicalidade interagem e levam à criação do riso, das lágrimas e de todas as outras emoções. Agora vocês entendem o que estamos ensinando a vocês. Queremos iluminar vocês com a luz do Criador. Mas ainda resta uma pergunta que responderei em algum momento no futuro. Quem criou a emoção do Criador? A emoção dele, por meio da interação com nossos campos, nos cria da mesma forma que tudo mais. Ela cria fisicalidade e dá tangibilidade a tudo. Se você entender isso, é assim que as diferentes raças foram criadas neste planeta. É por meio das emoções interagindo com os campos do ambiente e com a alma da fisicalidade do homem. O homem é então capaz de viver com a alma da fisicalidade, a alma do homem e a alma do ambiente. Os cientistas não entenderam isso. É a emoção do Criador que interage com todas as diferentes condições de campo para manifestar a vida da maneira como ela é. A essência da alma do ambiente cria o homem com seu comportamento, que por sua vez é parte da emoção. É por isso que coletivamente vemos pessoas diferentes, de diferentes partes deste planeta, se comportarem de forma diferente das outras. Isso se deve ao fato de que o ambiente daquele lugar em interação com os campos da alma da fisicalidade dita as emoções e tudo mais que vem com isso. É por isso que podemos ver pessoas se comportando de forma diferente em lados diferentes de uma montanha em um país, por exemplo. Em um lado da montanha, elas têm uma emoção, e no outro lado tem outra, porque os campos são diferentes. É por isso que os chineses construíram a Grande Muralha da China, para manter afastadas as pessoas do outro lado que tinham uma emoção diferente. Do lado de dentro da muralha, eles eram pacíficos e juntos tinham o mesmo comportamento e a mesma emoção. As almas que entendem a emoção do Criador tentam se comportar como ele, e é assim que devemos nos comportar no momento da transmutação. Quando transmutarmos em algum lugar, nossa alma interagirá com a alma do ambiente e com as emoções do Criador. Você pode escolher em que emoção deseja se manifestar em qualquer lugar do universo. Você precisa entender essas coisas quando começar a transmutar com sua própria energia e alma. A Fundação Cast não é a única a fazer aminoácido, mas a proteína que você vê na mesa da foto tem a essência da emoção do Criador. A interação desses campos cria a vida. Esses campos conectam a emoção do homem às interações de campo das emoções de seu Criador. Sabendo disso, você não precisa encontrar a força de campo correta para ir a algum lugar. Em vez disso, você descobre em qual emoção você deseja se manifestar. Por meio dessa emoção, você será capaz de se manifestar na fisicalidade. Quando vocês entenderem isso, poderão viajar pelo espaço do Únicos com o estalar de um dedo. Você não precisará de ovnis, burros, das pernas do homem ou do sistema de transmutação. Agora espero que vocês consigam entender por que tivemos de passar por todo esse processo para trazê-los até aqui. Não produzimos o gás a partir de nossos pensamentos e emoções, mas produzimos os campos do gás e com os campos decidimos onde e o que manifestar. Pedi para minha equipe que trouxesse para a Sunny sistemas que deixarão o mundo da ciência perplexo. Nem mesmo nossa equipe sabe o que será mostrado. Eles apenas carregam os sistemas. De certa forma, vocês precisam ver, Porque o homem é tão físico que para vocês é ver, ver é crer. Se você usar o sentido da sua alma para entender a transferência de energia, então você não precisará ver nada. Essas conferências internacionais trarão luz para o conhecimento e a compreensão das nações, porque a emoção da Terra cria o homem e nós podemos mudar a emoção da Terra com o conhecimento e a tecnologia, e isso acabará com o misticismo. Quando lhe mostrarmos a produção de proteína insânia, não veja isso como uma proteína, mas entenda que emoção você pode colocar nela. Como observador, eu sou o óvulo e aquele é o espermatozoide, ou este é o espermatozoide e eu sou o óvulo. Todos vocês podem levar seu copo da vida para a Sânia e colocá-lo na mesa da conferência. O que vocês podem criar dentro do copo? Será que esse copo carrega sua emoção? Você criaria um peixe ou outro ser? Ou nada aconteceria no copo porque vocês não entenderam a alma da interação? Em Sânia, eu levarei vocês para ver como o homem foi criado, isto é, se vocês entenderem seu próprio tempo e posição. Maomé disse no Alcorão que nunca faria mágica porque ele viu como o jogo da mágica foi feito com Cristo e Moisés e os problemas criados a partir disso. E eu disse o mesmo, nunca faremos mágica. Em vez disso, ensinaremos a vocês a ciência. Maomé não tinha o conhecimento da ciência, mas nós temos. Nós criamos a ciência. Traga o copo de você mesmo com você para Sânia e coloque-o sobre a mesa. Veremos qual é a verdadeira emoção da transmutação de sua alma com a interação do sistema e o que você obterá em seu copo. Será nada, algo ou um ser? Nos últimos 520 ensinamentos, eu disse muitas vezes que há um balde no qual criei a vida e que ele vai comigo para todos os lugares. É a mesma coisa como acontece com seus copos. Eu soprei a emoção de mim mesmo dentro dele com a presença da dimensão dos campos e a vida assim foi criada. Traga sua própria mistura em seu copo e veja se a interação da sua alma com os campos da emoção do Criador pode levar à criação de vida em seu copo. Talvez o fato de seu copo estar ao lado de outro copo leve à criação de uma nova criança, uma nova vida, uma nova essência da criação. Não fazemos mágica. Entendemos a ciência da criação. Estamos trazendo uma nova tecnologia e uma nova ciência que é a ciência da criação. Não se trata de outro gerador de energia elétrica, unidade de produção de gás ou outra máquina para criar ouro. É para que vocês, buscadores de conhecimento, sejam capazes de ver como os campos criam a vida e tudo o que vemos, como eles se transmutarão e que emoção os levará a estar nesse lugar, tempo e posição. Ouça o ensinamento de hoje 100 vezes, ou talvez uma vez, mas entenda a essência do ensinamento e você terá encontrado o caminho para o Criador e o que precisa fazer para criar. E o que você cria precisa ser amado, nutrido e alimentado com a alma do Criador para sobreviver. Então você entenderá como Mitra trouxe a vida para este planeta com a emoção do amor do Criador. Tudo que ela tinha era a fisicalidade da Terra e o amor e a emoção do homem dentro do próprio homem. Essa é toda a essência da criação. Todos os livros sagrados do passado falaram sobre isso, mas nunca entenderam isso. Hoje, você recebeu o conhecimento da criação e vê a evidência disso nessa foto com os aminoácidos. Mas vocês têm que decidir como os campos que levaram à criação dessa proteína nessa imagem podem se tornar um filho de vocês por meio da interação com outro campo, que pode ser da Terra ou de qualquer outro lugar no universo. O homem na dimensão da fisicalidade nunca será capaz de produzir descendentes do universo, porque seu DNA e as outras interações não criarão essa dimensão. Mas o homem pode criar filhos de si mesmo por meio da interação de sua alma com outras almas e outros campos. Nessa posição e condição, eles criam a partir da essência da alma do Criador, o que leva à criação de uma nova vida. Foi isso que eu quis dizer quando falei sobre a criação dos filhos de Mitra, e que não é necessário um óvulo e um espermatozoide para isso. O universo é o útero da criação. Você determina quais condições criará nesse útero para fazer um menino ou uma menina com olhos azuis e 10 pernas, ou um ser com o amor do Criador e todas as outras condições. Em um futuro próximo, aqueles de vocês que sempre desejaram ter um filho, mas nunca puderam tê-lo, terão uma chance com a nova tecnologia. Entendam os ensinamentos de hoje e vocês compreenderão que são tão férteis quanto a mãe que deu vida a dezenas de filhos. Vocês aprenderão uma nova maneira de criar uma fisicalidade para que possam abraçá-la, dar-lhe amor, cuidado e nutri-la. Esse é o verdadeiro significado do nascimento virgem, conforme expliquei anteriormente. Eles traduziram mal as palavras. As palavras usadas para a Virgem Maria, na verdade, significam aquela que compreende o conhecimento e se torna uma verdadeira crente nesse conhecimento. É isso que significa o nascimento virgem. Porque agora você pode criar por meio da interação com os campos das emoções do Criador. Você pode criar qualquer ser e chamá-lo de seu filho. Você também pode criá-lo na atmosfera do seu ventre e ele se tornará o que você chama de Cristo. Se você o criar na atmosfera do amor entre você e seu parceiro, ele será uma criança que ambos poderão nutrir. Juntos, vocês poderão ensiná-la a se tornar uma alma correta que pode se manifestar em qualquer lugar do universo, pois receberá as emoções dos campos do Criador. Junte todos os ensinamentos anteriores e hoje você entenderá o porquê e o como. Se você sempre quis ter um filho, agora pode criá-lo compreendendo a força dos campos das emoções da alma com a interação dos campos de seu parceiro, e assim ele se torna o planeta e a essência da emoção do Criador. Você não precisa de provetas para criar isso. Para se tornarem viajantes do universo, vocês têm que aprender essa nova forma de reprodução, porque vocês não podem interagir fisicamente, ou o que chamamos de fazer amor com outra criatura no universo. Portanto, vocês têm que entender como isso funciona. Se você amar outra criatura no universo com força suficiente, então, por meio da interação de suas duas almas, a alma do ambiente que a nutrirá e os campos da emoção do Criador, você será capaz de criar essa criança. Essa é a única maneira de se reproduzir no universo. Infelizmente, a maioria das coisas criadas e dos animais no universo não tem um pênis ou uma vagina para se reproduzir. Isso não existe na estrutura deles. Então, como você faria amor da maneira terrestre para criar um filho? A essência da criação é que a vida é criada a partir dos campos de emoção do Criador. Para criar vida, basta você disponibilizar os campos de sua alma e a dimensão será sua. Se você entender isso, então mesmo depois de 10 filhos, você ainda é virgem, porque essa virgindade vem de ser um verdadeiro crente na essência do conhecimento da criação. Então você pode criar qualquer criança, porque ela será uma criança do universo. É uma criança de Mitra, pois Mitra é o amor do Criador por todo o universo. É a emoção de querer compartilhar consigo mesmo para confirmar a sua existência. Como eu disse na semana passada, não se pode bater palmas com uma mão no bolso. Uma das mãos representa as emoções dos campos do Criador e a outra representa as emoções da alma do homem. Elas interagem com os campos da alma do Criador e isso leva à criação da vida. É como uma gota de água. Se você der a ela um ambiente específico, ela se manifestará como gelo, em outro ambiente como vapor e assim por diante. Em essência, o ambiente leva à criação do que já está lá, que você criou por meio da interação com a essência dos campos desse ambiente. Se você entender isso, então você conseguiu desvendar o segredo da criação. E se você não entendeu, então você ainda está esperando por aquele gerador, unidade de produção de gás ou para ver outra coisa. Venha para a Sânia com seus próprios copos e teste-se para ver o que você pode criar. Forneceremos os campos e os deixaremos abertos para que todos vocês façam seus próprios testes. Certifiquem-se de que a mistura que vocês fizerem seja a essência do amor de vocês, e não apenas a água da torneira. E nem precisa ser água. Há alguns anos, o governo belga decidiu testar meus conhecimentos e me pediu que lhes desse 3 garrafas. Eu lhes dei 3 garrafas, cada uma contendo a essência da emoção dos campos do homem, da terra e do universo. Eles ficaram perplexos com o fato de eu poder criar campos e criaram novas regras em seu setor nuclear para estarem cientes desses campos. Na verdade, cada garrafa era igual ao copo que você leva consigo para Sânia. Tudo o que fiz foi soprar nelas e acrescentei minhas emoções à água, e todas as 3 eram iguais. Venha para Sânia e veja a mágica que você criará, e nós não oferecemos nenhum atalho. Então você verá realmente quem você é. Talvez você possa ver como será a sua aparência no ambiente da Lua. Nós criaremos os campos para isso por meio da interação dos campos do Criador. Sou um professor da sala de aula da Terra e ensinamos desde o jardim de infância até os professores e os líderes do mundo. Há apenas um professor e uma sala de aula, porque este vilarejo da Terra é muito pequeno e não tem condições de ter mais de um professor. Nós carregamos todo o conhecimento. Quando vocês se formarem, vocês se juntarão ao mundo da criação que chamamos de únicos. Eu sinto pena de vocês, buscadores de conhecimento, porque quando vocês nasceram, vocês não estavam preparados para o conhecimento que estão ouvindo. Mas com o tempo, à medida que mais pessoas entenderem, será muito mais fácil para seus filhos compreenderem e se tornarem passageiros do universo. Ser um passageiro do universo não é ir de um lugar para outro, mas tornar-se o campo e a emoção do Criador que pode afetar a criação dos outros quando eles interagem. Nós lhe dissemos tudo de A a Z, mas depende do que você entende. A essência disso é a compreensão do sentimento da emoção do Criador. Eu espero ter dado a vocês um belo presente e espero que o entendam. Caso contrário, será a mesma coisa que as aulas 1, 21, 201 ou 520. Qualquer um de vocês poderia ter sido iluminado em qualquer momento. É apenas uma questão do que vocês estão buscando. Explicaremos mais e mais para que vocês entendam a si mesmos e nada mais. Vocês precisam entender quem vocês são, o que são, como vocês têm que ser e o que querem se tornar. Traga o seu verdadeiro copo da vida com você para Sânia. Demos o copo da vida aos chineses com a Covid. Agora pedimos aos nossos amigos chineses que tragam seus copos para Sânia e vejam que vida vocês podem criar a partir das emoções de suas almas. Esse é o fim da parte 1 desse síntese rápido do Workshop 522. A Conferência de Sânia na China está marcada para 16 a 19 de março. É lá que o governo chinês faz a maior parte da pesquisa sobre sementes agrícolas. É um alicerce da ciência e da tecnologia por suas instalações nunca vistas no mundo. O licenciamento é totalmente diferente do resto do mundo, de modo que eles podem testar as doenças mais recentes e as invenções da medicina nessa ilha. Essa é uma das razões pelas quais a Fundação Cash Corporation na China terá um centro aqui. A ilha está repleta de cientistas e pessoas que se esforçaram para dar o próximo passo e eles têm a mente aberta para desenvolver novas tecnologias. Nossa equipe virá equipada para mostrar a evolução da ciência. Não venha para ver a parte que você viu em Londres e Manchester. Vocês verão coisas que nunca foram mostradas antes e é um avanço na nova ciência e na tecnologia. Mas estejam cientes de que nossa meta para a transmutação e a manifestação da criação é a Conferência de Teerã. Quando terminarmos na China, iniciaremos as negociações com o governo iraniano para realizar uma conferência em Teerã. Então negociaremos com o governo americano para que essa conferência seja realizada talvez em Nassau ou na Flórida. Escolhi a Ilha das Bahamas por um motivo específico. Queremos mostrar a criação da vida a partir dos oceanos do universo. Mostraremos como a vida veio dos mares para a Terra. E mostraremos como nossa criação deve ser. Se você vier a Sânia, venha com uma alma limpa. Porque se lhe dermos o copo, você se manifestará em uma dimensão do que, de quem e da maneira como sua alma interage e interagirá. O copo da vida dado aos chineses como um salvador durante a Covid agora se tornará um verdadeiro copo da vida para a nação. Levaremos esse sistema para todo o planeta quando viajarmos. e pediremos aos líderes mundiais que tragam seus próprios copos para que eles e nós vejamos a verdadeira alma deles que está dentro dessa fisicalidade. E eu me pergunto quantos líderes mundiais participarão ou até mesmo tocarão o copo. Queremos que o Ayatollah Khamenei do Irã traga o seu copo para nos mostrar o quão limpa é a sua alma, e o mesmo para o Papa no Vaticano e para os outros líderes mundiais também. Então entenderemos a verdadeira essência do homem. O verdadeiro jogo da paz já começou. A cor do copo mostrará a cor da alma deles e quão pacíficos os líderes realmente são e os assim chamados outros homens pacíficos afirmam ser. Isso é o que significa dizer: juro pela minha alma que sou o meu verdadeiro eu e nada mais. Juro a verdade de quem sou. Essa é a razão pela qual começamos a Fundação Cast nos ensinamentos para trazer o verdadeiro jogo. Aqueles de vocês que vêm da China, tragam as melhores cerâmicas da China e venham com um vidro transparente para que vocês não possam se esconder no barro da nação, a sua verdadeira emoção. Então, nós ensinaremos a criar filhos do homem. Ontem, quando ligamos os primeiros sistemas que levam à criação da vida, fiquei ao lado do sistema e orei por ele, como sempre faço, para que seja o sistema da paz, que seja o campo que traz o conhecimento da criação para o homem. Veremos. É um sistema incrível que pode criar vida em qualquer dimensão. Ele mantém a essência em seu centro e os raios da criação do campo da emoção do Criador. Ele se comunica com todas as posições, direções e dimensões. Espero que vocês tenham a sorte de estar em Sânia para ver o início da nova dimensão da ciência e da tecnologia que o homem nunca conheceu. Será o início da mudança. Convidamos os líderes militares e cientistas chineses a virem e se testarem com um copo para que eles possam entender a mudança. Então iremos nação por nação e adicionaremos seus sabores a isso. Venha para Sânia com um coração puro, sem ódio, sem ressentimento e sem racismo. E então você realmente verá se é você mesmo em seu próprio copo. É o copo da sua vida. E então você tem que entender isso. Muito obrigado e espero vê-los em um futuro muito próximo. É disso que tratam todos esses ensinamentos. Não foi para produzir gases e eletricidade. Foi para mostrar a vocês as energias da vida e como elas se manifestam de acordo com o ambiente em que se encontram. E como você se tornará esse gás, essa energia, quando entrar na dimensão dos campos de outra posição no tempo e no espaço. E então, ao interagir com a alma do Criador, você se manifestará ali e por meio desses campos para a fisicalidade que você deseja. Colocaremos todos os líderes mundiais para testar a alma deles e veremos como as coisas mudarão. O sistema para fazer isso foi ativado ontem e se manifestará em todo o planeta passo a passo. Chegará um ponto em que, quando escolhermos um líder mundial e muito provavelmente para a eleição americana, a nação americana pedirá a seus líderes que venham com o copo deles para que todos possam ver se eles são um verdadeiro líder, independente das palavras que eles digam. Saberemos qual é a cor do copo. É um copo da vida do homem, um copo da alma do homem em interação com seu Criador. E ele nunca muda. Ninguém pode mentir com isso. No futuro, aqueles que quiserem se tornar os verdadeiros líderes deste planeta sempre farão esse teste para mostrar o verdadeiro estado de sua alma. É por isso que pedimos que os membros do Conselho Universal fossem escolhidos pela alma do homem e não pelo homem. Os membros também farão esse teste e mostrarão o verdadeiro estado de sua alma. Os novos sistemas que foram ligados ontem têm duas dimensões de sua reação. Uma é a alma da criação, e a outra se conecta à alma do universo do Únicos. Ele foi projetado especificamente para essas duas. O restante é resultado da interação de sua alma com a emoção do Criador. Espero que vocês não fiquem desapontados. E espero que vocês entendam como podem, devem e irão criar os filhos de Mitra. A próxima vez que mostraremos esse sistema será na Conferência de Teherã. Pediremos à liderança iraniana que apresente seu copo da vida E então entenderemos quem é o verdadeiro homem de religião da nação. Então levaremos isso para Washington e pediremos ao presidente dos Estados Unidos que se associe ao copo. É para onde estamos indo. Aqui o Rick diz: você mencionou hoje que a origem é constante em sua emoção. Achei essa ideia interessante, você pode explorar isso um pouco? Sr. Cash interrompe e diz: não é uma ideia, não é uma ideia. É a verdade. Deus, ou o Criador, não pode ter uma emoção de raiva hoje e de riso amanhã. Ele é um doador constante. É o homem que muda sua emoção porque ele interage com diferentes campos e forças. O Criador é contínuo. E a consistência dele levou à criação do universo. A diversidade vem das interações dos campos que criaram essa alma nessa dimensão. Isso é tudo o que é. Ele nunca muda. Nunca mudou desde o primeiro dia. A única maneira que poderíamos explicar isso é que Mitra conhecia a emoção do Criador e brincou com ela para liderar e mostrar amor a ele, para que ele pudesse confirmar sua própria existência por meio de si mesmo. Se você estiver sozinho, não poderá demonstrar nada, porque seria apenas uma unidade, e isso faz parte do ensinamento de hoje. Você precisa de um parceiro para experimentar o amor e se manifestar. Será que Mitra faz parte de uma interação paralela, no únicos para nós, que é o que chamamos de amor de Mitra? Ou a interação dos campos de si mesmo levou à dimensão da alma que está em paralelo, mas desencadeia a emoção do amor? Responderemos a isso no futuro. O Criador nunca muda e sempre foi um doador, e na interação com isso, um amante. O que é um hábito dos amantes e dos doadores. Os detalhes da linguagem não estavam claros o suficiente para serem interpretados aqui nessa parte desse workshop. Isso requer experiência direta e o Sr. Cash diz que responderá no futuro. No Oriente dizem que o Criador é o vazio, é a unidade sem um segundo, portanto, não pode haver experiência. Para experimentar o amor, ele se divide e interage consigo mesmo, e isso é chamado de criação ou dualidade ou amor de Mitra. Na tecnologia do plasma, precisamos ter um segundo reator para fazer qualquer coisa, como o próton e o elétron. Embora seja um e o mesmo, eles parecem diferentes. Pergunta para o Sr. Cash: como posso saber quando minha alma está falando comigo? O Sr. Cash responde: você tem o número de telefone dela? Ela só pode falar com você se estiver conectada a você. Por meio dos testes nas próximas semanas, muitos de vocês encontrarão o caminho para isso. Não podemos separar as coisas. Nós não podemos trazer coisas para a dimensão se elas já não existem, a menos que saibamos como misturá-las, o que leva assim à criação. Não existe realmente uma questão de como contatar sua alma, pois somos criados a partir dela, então já sabemos. A ciência chama isso de isótopo com uma força diferente. O plasma funciona de acordo com a força dos campos. À noite, quando olhamos para o céu, vemos bilhões de estrelas. Se todas elas fossem da mesma força, nós as veríamos como uma só, ou não as veríamos. Elas são separadas, porque cada uma é uma força isotópica, perdão, única dos campos do universo da criação. Então, há subdivisões e divisões de subdivisões, todas com diferentes forças. Mas como estamos conectados a tudo, sabemos onde está e como encontrar. Nas novas tecnologias que mostraremos pela primeira vez em Sânia, não apenas nos conectamos à dimensão de nossa alma, mas também nos conectamos à dimensão do universo. Essa tecnologia nunca foi conhecida pelo homem. Trouxemos o conhecimento da criação para a fisicalidade, para que vocês possam entender, controlar e até mesmo se comunicar através disso. E podemos criar essa condição de vida. Não precisamos riscar um número. Em vez disso, criamos os campos de emoção e ele nos leva até lá. Quando sonhamos e vamos para Teherã, Nova York ou África do Sul, alguém já lhe pediu um passaporte? Alguém já lhe disse: desculpe, mas você não tem um passaporte, então não pode ir para a África do Sul por meio da sua alma. Quem lhe deu o número para ir ver essa alma? Quem o convidou? Alguns países proíbem determinados sites na internet e os filtram, impedindo que qualquer pessoa de seu país acesse esse site. Será que a comunidade universal proibiu a emoção da viagem da alma do homem ao espaço? Será que eles podem impedir que você sonhe e viaje por meio da sua alma para outras partes do universo? Abrimos essa porta por meio do sistema da Fundação Cash em Lins, e muitos de vocês viajaram para a Lua ou para qualquer lugar do universo. E então, vocês voltaram. Vocês entenderam o conhecimento ou estão apenas copiando? Gradualmente, muitos de vocês entenderão e se tornarão conhecedores. O Sr. Cash aqui nessa parte do workshop fala sobre sua vida particular. Quando ele ouve as pessoas falarem sobre coisas ou histórias de outras pessoas, ele não precisa estar presente fisicamente para saber o que está acontecendo. Ele pode estar presente por meio de sua alma. Ele também pode ver a verdade das coisas por meio da emoção no rosto das pessoas. Ele disse que está presente na conversa mesmo que não esteja lá. Ele não escuta as pessoas, mas sabe. Da mesma forma, ele pode entrar em um átomo ou em um reator. Ele pode ver tudo. Ele não faz isso por pensamento. Ele vê como as moléculas se expandem e interagem umas com as outras. O mesmo acontece na vida física dele. Onde quer que ele esteja emocionalmente envolvido, ele está presente e vê o que está acontecendo. Ele sabe depois de uma conversa, quer os outros saibam disso ou não, que ele está presente na manifestação. Ele sabe se estão mentindo para ele, porque ele ouviu a verdade e viu a alma. Ele sente o copo de água que eles bebem e o ar que inalam. Ele vê a interação, mas por sabedoria, ele fica calado. Quando você viaja com a dimensão da alma, você terá essas mesmas habilidades. Ele dá o exemplo de você conversando com sua mãe em Nova York, que ao mesmo tempo está conversando com sua irmã, e a mãe mente e diz que está ensolarada em Nova York, mas você sabe que na verdade está nublado e chovendo. E você diz a elas, vamos lá pessoal, eu sei que está chovendo, porque eu estou lá com vocês. Você está lá por meio de sua alma e pode ver, sentir e fazer parte do que está lá. Esse é o nível que vocês precisam alcançar. Então vocês entenderão como discar esse número e alcançar qualquer alma no universo. O número da sua alma é a sua emoção, a sua criação. Quando você faz isso, não é apenas ver, você sente a emoção física. Você sente a dor de sua mãe, mesmo que ela minta para você e diga que está tudo bem. Esse é o novo processo de compreensão da transmutação e do transporte. Aqueles que realmente desejam ver o Cristo, tragam seu copo com vocês para a Sânia e vejam se conseguem trazê-lo por meio da verdadeira essência de sua emoção e da emoção da alma do Cristo. Então entenderemos o que é a verdade. Isso não é um desafio. É para você entender a si mesmo. Não desafie a si mesmo, mas tente entender o que precisa ser feito para chegar a esse ponto. Então, se você discar o número de Cristo, veja se ele responde na frente do sistema Insânia. E talvez o restante de nós esteja presente também. Pode ser que muitos de vocês venham com seus corpos, mas não vejam nada. É porque vocês vieram com uma alma maculada na dimensão das interações de campo. Vocês terão tempo de polir ela antes da conferência de Teerã e então veremos o que acontece. Por meio de nosso sistema atual, lancei um desafio aos líderes mundiais para criar a paz. Então saberemos quem é o verdadeiro homem de paz, seja o Ayatollah Khomeini do Irã, ou os governantes do Vaticano, ou outros líderes religiosos e os líderes mundiais. Esses copos se tornarão um padrão para a humanidade para pesar a verdade de sua alma. Não tocamos, não fazemos. É você e sua própria alma e a verdade sobre ela. Ninguém interfere nisso. Aqui o Rick diz, você falou anteriormente sobre essa ideia de um mundo paralelo ou um universo paralelo, então surgiu uma pergunta. O Sr. Cash diz, eu não acredito em um universo paralelo. É possível que haja uma interação que crie algo, mas um universo paralelo da maneira como eles falam sobre isso e entendem? Não. não é da mesma forma que nós. Eu lhe darei uma xícara de chá. Posso lhe dar uma boa xícara de chá se você conseguir sentir o gosto. Aí Rick responde, está bem, e fica sem resposta. Sr. Cash então diz, mas a questão é que você tem que querer sentir a emoção do chá, e então você o provará. Aqui o Sr. Cash fala sobre a história passada do Império Persa. Quando ele diz Koros, significa Ciro o Grande, que foi mencionado muitas vezes no Antigo Testamento, e os judeus se referiam a ele como filho de Deus ou o Messias. O Sr. Cash está dizendo que, como zoroastriano, ele era um profeta, mas ele nunca afirmou ser. O maior crime na época de Zoroastro, e até mesmo de Koros, era mentir, porque as mentiras criavam problemas como guerras e muitos outros conflitos. Se você entender a emoção que ela cria, então você pode entender por que ela foi proibida. É um tipo de roubo. E outro tipo é quando alguém acusa outra pessoa de mentir, porque assim justifica suas próprias ações. Com o tempo, essas pessoas descobrem que isso vem para mordê-la de volta. Se você entender a alma disso, então você entenderá como as coisas funcionam. Há muito do que você chama de essência da interação das almas que vem dessa noção. Isso é o que eu entendi sobre o que ele estava dizendo aqui. A verdadeira história das religiões é muito diferente do que está escrito nas escrituras. Mas todos nós meio que acreditamos que eles não deveriam mentir para nós, pois eles afirmam que isso é de Deus. Mas a verdade é que todos os livros sagrados são feitos de mentiras, quando supostamente não deveria haver mentiras. Então todos começam a acreditar e dizem que é verdade, porque o profeta disse. E o profeta disse que nunca mentiria para nós. Então ele deu um exemplo, Sr. Cash, de Maomé, onde no Alcorão ele disse que nunca faria mágica. Ele disse isso por causa do que Cristo e Moisés fizeram para mostrar o seu poder e como isso foi abusado. Maomé foi muito rigoroso ao dizer que não faria isso. O Sr. Cash disse o mesmo, que não fará mágica, mas que precisamos entender a ciência disso. Acabou que houve uma demonstração de Maomé de que ele teria cortado a lua ao meio e essa mágica faria com que as pessoas acreditassem nele. Isso se tornou uma grande coisa no mundo islâmico. Não se tem certeza se Maomé fez a mágica ou se outra pessoa fez e mentiu sobre o fato de ser de Maomé. Porque ele disse que eles inventaram uma mentira e a ligaram ao profeta para que todos aceitassem a mentira. Deixarei que vocês analisem a transcrição original dessa aula. Nas últimas semanas, ele tem aberto os livros das religiões e exposto suas mentiras. O ponto essencial dos livros é que se trata da verdadeira compreensão e da fé em Deus ou no Criador, e não do caos causado pelas mentiras contidas nesses livros. O próximo passo é limpar a sua alma para que, quando você viajar pela extensão do universo, a sua alma não minta, mesmo que a sua fisicalidade queira mentir, porque isso o colocará em muitos problemas no espaço. Em outras palavras, não tenha intenções ocultas de comer os outros seres no universo. O processo por trás dos ensinamentos é para que você entenda sobre si mesmo e sua alma. Não se trata de mim como o Sr. Cash ou dos sistemas que eu crio. É como por meio do conhecimento do sistema você pode encontrar a verdade, a essência da realidade, sobre si mesmo. Você não precisa de profetas, de livros sagrados ou qualquer outra coisa, porque o que importa é você e seu Criador, e quais são as condições que você criou para si mesmo. Precisamos que você entenda a ciência e a tecnologia para se tornar parte da comunidade universal. Porque se um homem cria um problema, isso pode criar um problema maior para nós no futuro, porque nós, mensageiros, somos responsáveis por levá-los para a comunidade universal e ensiná-los a entender sua alma. Esse mau hábito de mentir e matar tem que morrer dentro do homem. E essa é uma das pedras angulares de nossa mentoria do homem para a comunidade universal. Você pode se avaliar com as tecnologias que estamos trazendo. Quando alguns de vocês trazem o copo da sua vida com vocês, Vocês podem desejar um peixe, mas recebem um macaco no corpo. Isso ocorre porque você não entendeu a sua alma. Você precisa voltar atrás e descobrir onde mentiu para si mesmo. Será que originalmente sua alma queria um macaco e você mentiu para si mesmo? Quando você deseja um macaco e recebe um macaco, então você entende que está no caminho certo. Antes de tudo, aprenda a não mentir entre a sua alma do homem e a alma da fisicalidade de você e os campos de emoção do Criador. Ninguém saberá e você não precisa de dizer a ninguém que desejou um peixe e recebeu um macaco. Se você fizer isso, então você não alcançou a essência da verdade e ainda está mentindo para si mesmo. Muitos de vocês vêm com seu copo e não veem nada nele. Talvez vejam alguns aminoácidos flutuando no topo. Isso significa que você não aprendeu a transmutar para a fisicalidade. Então você precisa se ensinar e descobrir como corrigir isso. Mas não leia os livros, mas entenda isso a partir de seu interior. Aqui nessa parte do workshop teve um corte no áudio do Sr. Cash. Continuando. Se você deseja ver um peixe, mas recebe um macaco, a culpa não é do sistema. Isso significa que você não foi sincero com sua própria fisicalidade e com a dimensão da observação da vida física. Porque sua alma desejava um macaco, mas sua fisicalidade estava buscando um peixe, o que não era verdadeiro para sua alma. Portanto, você não obteve seu peixe. Isso não é culpa do sistema. É você, sua alma e sua alma da fisicalidade que não foram verdadeiras uma com a outra. Esses não são copos de julgamento. Esses copos são para você entender e se aperfeiçoar. Não há juízes, não há dia do julgamento. É para você ser iluminado e entender a vida do universo. Quando você chegar a esse ponto, você encontrará seu caminho para a comunidade universal de uma maneira muito fácil. E não estamos testando você para ver se você pode ir ou não. É para você testar a si mesmo, para que você se torne um ser perfeito na escola dos seres do Criador. Isso é tudo. Não estamos aqui para ganhar dinheiro, caso contrário, poderíamos ter feito fortunas. Em vez disso, sofremos e passamos por isso com vocês passo a passo. Como está escrito nos livros sagrados, dê-nos o pão nosso de cada dia. Enquanto o pão nosso de cada dia vier, a Fundação Cash permanecerá. Não vamos parar, porque todos os dias nossa alma tem clareza do que está por vir e do que precisa ser feito. O pão é fornecido. E é por isso que ainda estamos aqui depois de 20 anos. Não visamos nos tornar bilionários. Poderíamos ter nos tornado bilionários, e temos sido bilionários. Nós damos e vocês dão. E é assim que você deve ser. Estamos apenas trazendo novos sistemas para que vocês se testem, e para ver como vocês se manifestarão na nova posição. Então vocês entenderão quando eu lhes disse que traria uma gota d'água e que haveria um peixe no copo. Agora vocês entendem como, porque é o meu desejo. E essa gota carrega minha alma, e a interação com a proteína que é criada pelo sistema manifestará o peixe, porque nosso desejo é sincero e não está maculado. E você entenderá. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que na época de Jesus Cristo ele transmitiu o conhecimento por meio das mulheres, mas como ele tentou transmitir o conhecimento para elevar as almas das pessoas? Ele tentou transmitir algo relacionado à ciência do plasma? Será que ele falou sobre a existência da alma do homem ou da alma da fisicalidade na linguagem da época? Por que ele teria falhado em sua missão de passar adiante esse conhecimento que você está abrindo hoje? Sr. Cash responde: Ele nunca falhou. Foi o homem que falhou em passar isso adiante. Quando você diz que ele transmitiu o conhecimento às mulheres, deixe-me explicar algo. Ele deu uma indicação do que você chama de nascimento virgem, o que significa o verdadeiro crente em Deus na Torá. A mãe era uma crente no Criador, ou Deus, ela era uma verdadeira judia, mas de uma maneira diferente de acreditar no judaísmo do que eles estavam fazendo naquela época. Não sei se já expliquei nesses workshops que me sinto envergonhado, absolutamente envergonhado como iraniano, pelos fatos de nossas mulheres terem sido submetidas ao Islã, desvalorizadas e degradadas. Antes da chegada do Islã, nossas mulheres eram adoradas e respeitadas além de qualquer medida. Na estrutura da vida dos zoroastrianos, a mulher, a mãe, é a mais sagrada de todas. Mesmo na época de Ciro o Grande, Dário e antes, as mulheres eram respeitadas além da conta na sociedade persa. Nós desvalorizamos nossas mulheres pelo domínio do Islã. Por quê? Porque o Islã, para manter as mulheres que conquistava, matava todos os homens e permitia que as mulheres vivessem. Eles lhes davam a opção de serem decapitadas ou de se tornarem escravas e terem filhos. Naquela época, as mães eram a luz do conhecimento para sua família e sociedade. Essa é a maior vergonha para mim como iraniano de me chamar de muçulmano, por causa do que aconteceu com nossas mulheres e nossas mães. No judaísmo, quando supostamente Moisés conquistava uma aldeia em nome de Jeová, ele matava todos os homens, mulheres, crianças e animais. Cristo veio da mesma mentalidade, mas interrompeu a matança de mulheres e, em vez disso, tornou-as conhecedoras, porque percebeu que sem elas não haveria uma próxima geração. Cristo disse que as mulheres são as verdadeiras crentes porque elas criam a vida, pois os filhos saem de seu ventre. As mães têm esse amor e entendem o amor do Criador. Elas são conhecedoras. E hoje não valorizamos isso. É por isso que eu sempre digo que a próxima alma que nos guiará será a alma de uma mulher. E é por isso que criamos a criança de Mitra. O homem não cria. A mulher cria e entende o amor que ela dá. Ela não pode tocar fisicamente a criança dentro de seu ventre, mas por meio de seu coração ela transfere o amor da mãe para a criança. E nessa interação a criança toma forma, torna-se o que é. Se você tocar na emoção da mãe durante a gravidez, por exemplo, se ela for torturada ou abusada, essa emoção afetará a criança e você terá uma criança deficiente ou com problemas quando ela nascer. Então você entende por que Deus, o Criador, tem uma emoção. Quando você vê crianças calmas e bonitas que nascem com alegria absoluta, então observe o momento em que a mãe estava grávida e o amor que foi transferido. É a emoção do amor da mãe por seu filho, que é a emoção do Criador. Como iranianos, desonramos, desmantelamos a essência da criação ao nos tornarmos muçulmanos. A primeira coisa que fizeram foi desvalorizar nossos criadores, nossas mulheres, até a metade. E por qual motivo? O próprio Maomé só decapitou homens. Ele não decapitou crianças e mulheres. Ele disse às mulheres que elas eram suas escravas e que deveriam ser suas esposas. Como pode uma mulher que amava o homem que você decapitou agora ter que se tornar sua esposa e amá-lo? Na história do Irã, os homens davam a vida para que suas mães vivessem. Mas na religião islâmica é o oposto. E no judaísmo, pode esquecer. Então você entende por que temos que entender em que tipo de cultura queremos que nossa alma seja criada. Leia toda a história do Islã. Eles entraram em guerra para ver quantas mulheres conseguiam obter. Então você entende por que estamos acabando com as religiões. Porque elas só servem para ganhar dinheiro e lucro e não como um profeta para trazer uma mensagem. Na época de Ciro, quando ele conquistava outros países para se expandir, ele costumava poupar o rei conquistado. Isso era o oposto do costume, que era matar o rei e ficar com tudo para si. Quando Ciro tomou a Babilônia, a rainha foi levada à sua presença e disse: "Sou sua." Mas Ciro disse: "Não, você não é minha. Você tem um marido e sua própria vida." Ele lhe deu a mesma posição de uma rainha. Quando o rei aceitou a derrota, Ciro primeiro enviou a sua esposa, onde ele viu como ela estava vivendo em conforto e paz. Então Ciro disse que tinha vindo para trazer paz à sua nação e não para conquistar mulheres. O rei babilônico disse a Ciro: "Eu sou seu, porque você é um homem de verdade." Ciro é o único rei que teve apenas uma esposa do início ao fim de sua vida, embora ele tivesse acesso às mulheres mais bonitas de seu reino. Pode ser difícil para vocês aceitarem, mas foi Ciro quem ordenou que os judeus escrevessem a história deles, que, sem saber, se tornou a Bíblia de hoje. Os judeus acreditavam que ele era o Messias, E muitas vezes seu nome é mencionado na Torá, porque ele vivia de acordo com as regras de Deus e respeitava sua esposa, porque essa era a cultura. E se a esposa se tornasse uma agressora, era a decisão dela ir embora. Leia sobre a vida de Ciro, como ele se tornou um rei. Na verdade, ele é um verdadeiro profeta, mas ele nunca aceitou essa posição. E é por isso que ele foi chamado de Chá, que também significa o profeta. Então você entende como devemos viver. Se o homem viver a verdadeira vida, como a dos zoroastrianos, e a verdadeira essência de Ciro o Grande, não haverá guerras. E para começar, temos que respeitar nossos próprios criadores, que são nossas mulheres. Isso foi retirado da cultura do Irã pelo Islã. Vendemos nossas mulheres pela metade, enquanto antes elas eram iguais a nós e estavam acima de todos nós como nosso Criador. Pergunta para o Sr. Cash: se a alma da fisicalidade é fundamental para o processo de transmutação e viagem ao Criador, então estou entendendo que a dimensão física é de alguma forma essencial para o aprendizado das emoções. Sr. Cash responde: sim, é a sua caixa de areia, não é? Quando você brinca com computadores e escreve novos programas, eles lhe dão uma caixa de areia para testar o programa. A fisicalidade da Terra, como ela é e como se comporta, é a sua caixa de areia. Você está fazendo testes para ver se consegue acertar. Então, do outro lado, você não cometerá nenhum erro. Pergunta para o Sr. Cash: quando uma alma é criada na dimensão do plasma, como nascerá a alma da fisicalidade, já que ela não virá por meio da dimensão física da interação do óvulo do espermatozoide? A alma da fisicalidade passará a existir por meio do conhecimento adquirido pelas almas de seus criadores? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Sr. Cash responde: a alma da fisicalidade, a uma escala maior, é Mitra, onde sua interação com o ambiente cria uma dimensão física. Quando a alma da fisicalidade interage com a alma do homem, ela fornece os campos que lhe permitem interagir com o ambiente. Em essência, é o nosso ponto de referência. Já explicamos isso muitas vezes nos ensinamentos. Quando a alma da fisicalidade está no comando, ela cria uma vida física e embute a alma do homem em seu interior no cérebro. Mas quando a alma do homem se expande e traz a alma da fisicalidade para dentro de si, não há interação para criar a fisicalidade. Então, será que o corpo desaparece? Nesse ponto, a alma do homem precisa interagir com uma dimensão de ordem superior que são os campos universais. É assim que você viaja através do universo. É aí que entra o aminoácido, porque o carbono 12 e o carbono 14 estão embutidos no aminoácido, que está embutido na fisicalidade. A alma da fisicalidade permite que a alma do homem se conecte com a comunidade universal saltando para o carbono 14. Não estamos falando do estado da matéria, mas do estado da energia do campo plasmático. E é isso que nossos sistemas fazem. Eles permitem que a força da banda larga do carbono 14 seja criada e se expanda para uma nova dimensão com a alma da fisicalidade dentro dela. É muito simples. É assim que você viaja nos raios cósmicos. Os raios cósmicos são, em essência, uma combinação dos isótopos de carbono 14. Para atravessar os universos, você usa uma combinação de carbono 12 e carbono 60. Explicaremos essa tecnologia no futuro. É muito fácil e não é mágica, mas você precisa entender a tecnologia. Quando você não a entende, ela parece mágica. Você realmente foi à Lua, mas você não sabia como tinha feito isso. Construímos nossos sistemas de forma que eles produzam, liberem e controlem continuamente o carbono 14. Isso permite que você expanda sua alma porque há um nível de energia de carbono 14 denominador comum com a essência da linha dos campos do universo e do Criador, e com a emoção você pode viajar. Até agora você não entendia, mas agora você entende. É o mesmo mistério de como Tesla dirigia um carro em Nova York, mas a fonte de alimentação estava em Moscou. Você ainda não entendeu como ele fez isso. É a mesma coisa aqui. Quando você expande a alma do homem para a dimensão do sistema, ela ultrapassa a alma da fisicalidade. Quando isso acontece, não pode haver vida física. Quando a alma do homem se expande além da alma da fisicalidade, ela ainda precisa interagir com a força de sua própria dimensão, com a comunidade universal e com o sistema de transporte universal. É assim que você viaja pelo universo. Não estamos fazendo mágica. Somos o Criador e entendemos o processo da criação e como se comunica. Isso é tudo. Com o tempo, isso se tornará uma segunda natureza para todos. E com o tempo, isso fará parte de nós. Porque todas as noites, quando sonhamos, deixamos a alma sair. Como nosso sistema se permite viajar e ir além? E você vai com o corpo físico completo. Você se vê em seu sonho abraçando seu amante, tendo sonhos molhados, uma briga com sua avó, você rouba alguém, alguém corre até você. Como você leva essa fisicalidade com você? Como você sabe que é você? Agora você entende. Isso é uma ciência, e o trabalho da Fundação Cash é ensinar essa ciência a vocês. Então, não há mágica. Em 2023, houve alguém no programa Britain's Got Talent chamado Magic. Ele fazia truques de mágica fazendo uma criança aparecer em uma cadeira ou criando cobras e depois elas desapareciam e ele até pegava a criança na cadeira. Mas é preciso entender a ciência por trás da mágica e como eles criam essas visões. Não temos nada disso com nossa tecnologia. O único mágico é você e a única mágica é o que você faz por si mesmo. Entenda a ciência. Eu sou o pior mágico porque mostro a vocês como todos os truques são feitos ao criar os sistemas. O maior truque que vocês deixaram passar foi com os magraves. Não há um dia sequer em que eu não diga, só Deus sabe quando esse homem vai se mexer. Eu lhes dei a essência da transmutação, que é a expansão de sua alma. Eu continuo dizendo, mas vocês continuam procurando por esses pequenos fragmentos de eletricidade. Tente se sentar no topo do sistema e sinta os campos que ele cria, e isso permitirá que sua alma evolua. Por não entender, você continua prisioneiro, acorrentado à Terra. É aqui que a diferença vem da compreensão e não apenas da alucinação, ou melhor dizendo, da falta de instrução. Uma das coisas boas dessa tecnologia é o fato de haver muitas mulheres na Fundação Cash. Muitas mulheres porque isso remete a Cristo. Ele disse nascimento virgem, o que significa que as mulheres são as verdadeiras crentes e entendem o processo de criação porque elas são criadoras. Todos os nossos homens estão ocupados com a fabricação de magraves e todas as nossas mulheres estão tentando entender a alma da tecnologia. E é assim que as coisas são. Farei com que as mulheres sejam respeitadas da mesma forma que eram na época de Korosh, ou Ciro, da mesma forma que o Criador criou, amando Mitra. Para isso, criamos a alma de Mitra, na criança de Mitra. Em breve vocês entenderão do que se trata o jogo. Essa é a única maneira de o homem ser pacífico no universo, porque se ele estiver sozinho, ele tentará encontrar uma parceira, uma alma gêmea, e para isso cometerá os crimes que os homens da Terra cometem pelo amor das mulheres. Isso não deve ser permitido, porque o amor está lá desde o início, mas você nunca procurou por ele. Você foi criado a partir dele. Pergunta para o Sr. Cash. Quando temos uma mutação em nosso RNA para reagir contra uma entidade que entra em nosso corpo como uma bactéria, que tem sua própria emoção, essa mudança é inconsciente para manter nosso corpo vivo. Mas quando queremos nos transmutar para outro ambiente por meio de nossas emoções conscientes, isso ocorre da mesma forma? Então a única maneira de transmutar é ter um grande propósito como ensinar o conhecimento do Criador para manter a criação? Sr. Cash responde. Na transmutação, a alma do homem sempre permanece na dimensão D. Nós pegamos vírus através da transmutação, sem dúvida. E vamos nos deparar com outros pacotes de energia, e é assim que sabemos de sua existência, e é assim que nos apaixonamos por outro vírus. Nós nos tornamos almas gêmeas e criamos filhos da alma com eles. Qualquer coisa que não seja a força de nossa alma é um vírus para nossa alma. Mas temos que entender e mudar esse ponto para um ponto de amor e cuidado, e querer fazer parte disso. A estrutura da fisicalidade do homem é feita por esse princípio. Você quer estar comigo? Tudo bem estar comigo. mas temos um excesso de energia. Então a fisicalidade cria um fígado para lidar com o excesso de energia. Se estivermos com falta de vitamina C, podemos obtê-la no seu fígado. A urina foi criada para nos livrarmos de outras partes que não são necessárias. Tudo isso precisa funcionar em conjunto, caso contrário, teremos um mau funcionamento. Isso é chamado de operação do RNA. Ele precisa entender quais energias são necessárias e quais não são. Fazemos a mesma coisa básica em nossa vida. Trabalhamos em um escritório e nos tornamos membros de um clube de corredores e talvez entremos em um clube de xadrez em outro lugar. E então em casa, somos membros de nossa família com esposa e filhos e então nos tornamos membros de coisas diferentes. Mas tudo isso funciona porque temos um cérebro no centro controlando tudo. Portanto, estamos fazendo a mesma coisa, mas não nos damos conta disso. É a mesma estrutura em toda parte. Na academia, você vai e dá sua energia, e outra pessoa capta. Isso se torna um vírus para seu casamento porque você não está em casa para amar sua esposa, mas ela aceita esse vírus porque você tem uma boa aparência quando chega em casa. E é assim que interagimos. Mostramos como você pode converter um vírus em energia e se alimentar dele como no copo 1. É por isso que muitos de vocês se recuperaram tão rapidamente. Vocês pegaram a energia do próprio vírus e a converteram em alimento para seu corpo. Você interagiu com ele e não o destruiu, e ele se tornou parte de você. Portanto, ele permanece com você e você verá os benefícios disso futuramente. É um ativo em seu bolso de genes, ou pacote de energia, que vocês chamam de vírus. Temos que entender a ciência e então entenderemos a tecnologia. E então entenderemos a tecnologia da criação. O DNA e o RNA são todos feitos pelo homem para se tornarem reais. No momento, há um grande caos no mundo da medicina. A Universidade de Harvard classificou algumas dezenas de artigos como fraudulentos. O diretor da Faculdade de Medicina de Harvard pediu demissão por causa disso. Esses artigos estão sendo divulgados há 20 anos e as mentiras forçaram muitas pessoas a mudar de opinião e agora elas se arrependem. Desde o início do século XXI, muitos medicamentos baseados nesses documentos falsos estão tendo muitos problemas. Eles fizeram isso para atender aos fornecedores de dinheiro. Esse tipo de coisa não acontecerá quando você viver sua vida pela alma, porque você entenderá o que são energias e vírus. Isso me trouxe de volta as lembranças de Stephen Hawking e da Fundação Cash. Ele copiou nossos documentos, mas nunca entendeu um princípio. Por isso, ele não conseguiu explicá-lo e as pessoas acreditaram nele. Pergunta para o Sr. Cash. Por que no planeta Terra somente a espécie humana tem a capacidade de desenvolver tecnologia de todos os tipos e outras espécies não desenvolveram nesse sentido? Por que somente a raça humana precisa produzir roupas para se proteger das condições ambientais, enquanto outras espécies já nascem com as roupas certas para viver? Sr. Cash responde: vou lhe dizer uma coisa. No início nós tínhamos as roupas, mas depois mudamos porque achamos que os outros tinham roupas melhores do que as nossas. Então roubávamos das ovelhas, das vacas e de todos os animais em que pudéssemos pôr as mãos. Aqui teve um corte no áudio do Sr. Cash. Continuando. O fato de pensarmos que somos melhores do que os outros por podermos fabricar ferramentas surgiu mais ou menos de nossa intuição, conhecimento e de outras fontes dentro de nós. Encontramos ferramentas para matar, escravizar e tirar dos outros o que não é nosso. Isso é um processo. Estamos nos aprimorando cada vez mais na criação de ferramentas e outras coisas. Mas se você observar, um leão, um tigre ou outros animais não precisam de uma bússola para encontrar o seu caminho. Eles não precisam das ferramentas do homem. Quantos pássaros você já viu com uma bússola? Quanto mais ferramentas criamos para nós mesmos, menos ambiente proporcionamos a eles para viver. Na verdade, estamos retrocedendo, mas agora com a nova tecnologia e quando nos tornarmos viajantes do universo, gradualmente veremos o mesmo tipo de migração de almas de um universo para outro, porque há campos dos quais desfrutaremos mais. Quanto mais materialistas nos tornamos, mais nos afastamos da compreensão de nosso Criador. Se tivéssemos confiado na energia de nosso ser interior, estaremos muito mais adiantados na viagem ao universo. Vocês caíram do cavalo do conhecimento do universo e estamos tentando trazê-lo de volta a ele. Isso é tudo. Você não está tão avançado. E, na verdade, retrocedeu. E sua moralidade piorou quanto mais ferramentas você criou. Por favor, tente entender o ensinamento de hoje e não o ouça apenas uma vez. Eu falei sobre o livro das origens do campo magnético e da vida. É para vocês entenderem a essência do livro. Se vocês entenderem, vocês se tornarão gradualmente prontos para serem os passageiros do conhecimento do que está por vir. Junte-se a nós em Sânia e inicie esse processo. Traga seu copo da vida com você. Talvez não haja nada no copo quando você estiver em Sânia, mas quando voltar para casa, talvez você encontre a emoção e a essência da vida nele. Então veja como você pode transferir esse conhecimento para os outros e se tornar parte disso. Como eu disse, farei com que os líderes mundiais respondam pela conduta deles por meio de suas próprias ações e não convocando eles para o tribunal em Den Haag. Quando pedimos a um líder que coloque seu copo sobre a mesa, a única razão pela qual ele não o fará é pelo medo da verdade sobre si mesmo. Quando um líder não é verdadeiro consigo mesmo, será que ele merece estar liderando os outros? É isso que se quer dizer com nenhum homem tomará a coroa do reinado. Porque a alma do homem, em qualquer direção, dimensão, é tingida com alguma coisa. Esse é o fim do índice rápido do workshop 522.